Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus permaneça com todos nessa manhã de bênção, de alegria, dessa luz espiritual maravilhosa que a gente recebe aqui. Eu, pessoalmente, quando entro nessa casa, sinto sempre uma alegria muito grande poder chegar aqui e a gente poder comentar o Evangelho, ouvir falar do Evangelho. Se apropriar um pouco mais dessas lições, é sempre uma bênção muito grande. Não só porque é uma consolação, porque é algo que nos acalenta nesse mundo de lutas, de provas, mas é também um convite a uma vida muito maior. É sempre um chamamento para que a gente possa entender a vida sobre outros aspectos. Porque a vida material, ela tende a nos levar sempre a uma perda da nossa percepção do que é verdadeiramente o significado de existir. Porque é rotina, é dever, é obrigação, é compromisso, é dificuldade e às vezes são facilidades que funcionam todos como aqueles obstáculos que aqueles atletas que fazem aquela modalidade que precisam correr obstáculos. Os obstáculos estão ali intencionalmente para ele demonstrar o seu potencial, a sua capacidade de vencê-los. E é assim que devemos ver esses desafios que a vida nos apresenta. Eles são sempre com o objetivo de fazer surgir o nosso melhor a cada momento. E não são objetivos para nos paralisar. Nenhuma das dificuldades da vida surgiu para que nós ficássemos paralisados na retaguarda, mas sim para que a nossa força maior surgisse ali e a gente pudesse transpô-los. E ao transpor um obstáculo, o que a gente percebe? Que nós temos uma força, nós temos uma capacidade de vencê-los. E o espírito, na sua evolução, ele vai descobrindo exatamente isso, que nós temos um potencial a desenvolver. Pensar a vida dessa forma nos ajuda muito mais do que a gente imaginar que os problemas, as dificuldades são meramente castigos, são meramente punição por erros que nós cometemos. E que de fato sempre tem uma relação entre o que a gente vive e o que a gente já fez. Sempre tem um porquê das coisas estarem acontecendo fundamentado naquilo que nós já fizemos no passado. É a lei de ação e reação. Mas nunca é com o objetivo simplesmente de fazer pagar pelo seu erro. É, na verdade, para que você desperte, cresça e se transforme. E até aquilo que às vezes a gente parece que é o pior, ainda assim pode ser visto como uma grande oportunidade. E muitas histórias de inumeráveis pessoas relatam isso. De pessoas que estavam no fundo do poço. E foi ali que elas descobriram a força para sair. Então nunca duvidemos de que nós temos o potencial de vencer as nossas dificuldades. Mas lembrando sempre que nós não vamos vencer conforme o mundo, mas conforme a vida espiritual assim necessita. Né? Nós vamos nesta manhã falar de algo que aparentemente não tem muita relação talvez com a maioria de nós aqui. E tem gente que quando passa por essa parte do Evangelho fala, eu nem preciso, porque eu nem tenho bens terrenos, não é assim? Vamos abordar lá do capítulo 16, a última parte, desprendimento dos bens terrenos. E talvez alguém pense assim, ah, isso não é para mim, isso é só para os ricos. Mas essas lições do Evangelho, gente, todas elas dizem respeito a todas as pessoas que habitam esse mundo. Talvez para alguns um pouco mais, para outros um pouco menos, mas tudo que nós temos de lições do mundo espiritual se aplica para todos nós, seja hoje, seja no passado, quando nós já tivemos essas oportunidades, seja no futuro, que elas podem vir. E nós vamos fundamentar as nossas explicações na comunicação de um espírito, Lacordaire, que foi dada no ano de 1863, e também num comentário, numa resposta que o Espírito São Luís também deu em 1860. Tudo falando sobre essa questão das posses materiais. E nós vamos descobrir, então, que todos nós, em algum momento da vida, nós podemos aplicar essas lições aqui importantes para a nossa evolução. Primeira coisa que ele coloca aqui para nós como lição, aliás, que encerra esse capítulo 16 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, eu acredito que todos tenham acompanhado aqui nas preleções que têm sido feitas no domingo, é o capítulo Servir a Deus e a Mamon, ou Servir a Deus e as Riquezas. A quem devemos servir? Eu acho que está bem claro hoje, por quem já vem acompanhando, por quem já leu, e tudo que nós vamos falar ajuda a reforçar todas essas ideias. E talvez a gente descubra algo novo para todos nós, de lições e aprendizados. Porque, afinal de contas, todas as vezes que nós lemos essas comunicações, os comentários de Allan Kardec e as passagens que ele selecionou do Evangelho de Jesus, nós descobrimos novas implicações dessas lições em nossas vidas. Eu comecei no Espiritismo com 17 anos de idade. E até hoje, quando eu leio o Evangelho, novas coisas surgem, novas lições. Não é assim, ah, isso de novo, não. Sempre tem algo novo para pensar, para refletir. Porque ali nós temos um acervo de informações tão grandes que demora até a gente assimilar. E tem uma outra coisa, precisamos da experiência de vida para entender em profundidade cada um desses ensinamentos de Jesus, cada uma das lições dos Espíritos. E daqui 30 anos, e quando chegarmos no mundo espiritual, estivermos lá daqui não sei quanto tempo, nós vamos ler de novo essas páginas, e de novo nós vamos descobrir coisas novas e importantes. Mas a primeira coisa que Lacordaire fala nessa comunicação, ou escreveu, porque foi uma psicografia que ele transmitiu, é sobre essa união que existe entre os desencarnados e os encarnados. E ele diz que a regeneração só é possível por causa desse auxílio mútuo. Nós aqui encarnados, nós temos a nossa capacidade de compreender a vida um pouco limitada devido à matéria. Porque nós acabamos sofrendo uma ilusão pelo mundo material. Pelas facilidades ou pelas dificuldades, pelos bens ou pela ausência deles. A gente acaba meio que ofuscado, porque a luta de sobrevivência é muito grande, porque surgem muitas questões que vão tirando o nosso foco, a nossa atenção. Mas ele diz que essa regeneração, essa mudança que a humanidade vem passando desde lá do final do século XIX, na verdade, esse processo ele é longo, né? Ele compreende toda a evolução humana. Mas tem momentos que há picos dessa transformação, em que o processo acelera, fica mais rápido. Então, na vinda de Jesus foi um momento desse. No século XIX, com as revelações dos Espíritos ostensivas, foi mais um período desse, importante, para chamar a atenção do homem, que vinha caminhando para um materialismo e vem até hoje muito forte, chamar a atenção para uma realidade. Nós não somos seres materiais apenas. A nossa consciência, o nosso ser verdadeiro é espiritual. A gente só está temporariamente num corpo material. Mas a nossa essência sobrevive à morte. E eles vieram demonstrar, comprovar que isso era verdade. Assim como foi no tempo de Jesus. E ele diz que essa regeneração só é possível graças a essa solidariedade que tem do mundo espiritual com a gente aqui. Porque os nossos espíritos protetores, familiares, os espíritos protetores da humanidade, da sociedade, estão constantemente nos ajudando nessa caminhada. Como sábios professores, eles nos mostram o caminho. Não que eles nos carreguem nesse caminho, não que eles percorram o caminho por nós, mas eles nos mostram. E aí, se nós somos bons alunos, nós ouvimos ou não essas lições que eles nos transmitem. Então é assim que a regeneração da humanidade está se processando. Graças a muito conhecimento que vai despertando o homem para aquilo que realmente importa na sua existência. E ele fala isso para dizer sobre o apego aos bens terrenos. O quanto isso é nocivo para a evolução do espírito. E esse é um ponto difícil às vezes das pessoas entenderem. Que aqui os espíritos não estão criticando propriamente a posse dos bens terrenos. Eles não estão dizendo que ter bens terrenos impede a evolução. Porque muitos até chegaram a conceber isso no passado. De que os bens terrenos, eles são maus por natureza, e que você tem que se livrar deles o quanto antes. E aí nós temos dos Espíritos explicando. O problema não é ter bens. O problema é como você lida com esses bens. O problema é você deixar-se possuir pelos seus bens e se tornar escravo desses bens. Então ele nos diz sobre essa questão do apego. O apego é o grande entrave da evolução do Espírito. E é aqui que se aplica a cada um de nós, gente. Porque nós podemos não ter muitos bens, podemos ter até muito pouco, mas ainda assim, se nós estivermos apegados a esse pouco, representará um atraso na nossa evolução. É o apego, na verdade, que nos impede da evolução. É ele que nos leva, muitas vezes, a comprometer as nossas faculdades afetivas e nos leva a ser absorvidos pela questão da posse. E isso é uma lição que parece que os Espíritos sempre trazem alguma informação para a gente para ilustrar. Ontem mesmo, minha esposa me contou a história que alguém contou para ela de um homem muito bem sucedido profissionalmente, trabalhando numa grande instituição financeira, ganhando muito bem, mas que pelas suas atitudes se revela uma pessoa que não está levando em conta a verdadeira missão dele na Terra. Ele é pai de uma criança que apresenta grandes necessidades e ele então, acreditando que por suprir tudo o que materialmente uma criança e a esposa precisa, ele está isento de qualquer compromisso na educação daquela criança. E essa é uma história que não é tão assim incomum. Talvez cada um de nós possamos dizer de um exemplo desse. Quem sabe até a gente, em algum momento da vida, a gente foi assim nesta vida. Ou em vidas passadas, em que a gente não deu a atenção devida àquela verdadeira missão que nós temos. Porque existem questões da vida que sempre se sobrepõem a outras. Por exemplo, se você é pai, mãe, qualquer outra realização da sua vida sempre estará em segundo plano enquanto você tem que criar, educar e conduzir aquela criança. Seja a profissão, seja o seu trabalho voluntário, seja a sua atuação comunitária, seja o seu trabalho espiritual, tudo estará sempre em segundo plano quando você tem que educar e criar um indivíduo até ele ser capaz de se conduzir por si mesmo. A missão de pais está sempre acima de qualquer outra. Se eu tiver que sacrificar o cuidado do meu filho por alguma outra questão da vida, eu já começo a falhar. É óbvio que tem situações, às vezes são muito emergenciais, não é? Em que às vezes mães, mais raramente, mas também pode acontecer de pais, ficarem com a responsabilidade sozinhos ali de sustentar e cuidar da criança. E aí ele é obrigado a sacrificar, ela é obrigada a sacrificar daquele tempo. Mas isso é uma situação emergencial. Ainda aí nós precisamos ponderar o que é mais importante. Então neste exemplo que eu citei desse irmão, e queira Deus que ele encontre forças para vencer essa ilusão que ele tem sobre o papel dele como pai, apenas de fornecer ali os recursos materiais. Mas esse exemplo nos mostra bem isso que o Espírito Lacordaire está dizendo, não é? Que às vezes esse apego que a gente tem pelos ganhos, pelos bens materiais, nos distanciam das nossas faculdades afetivas. Eu deixo de perceber qual é realmente o meu dever, que é desenvolver para com aquele ser que é o meu filho, o meu afeto, o meu amor e o meu cuidado, a minha atuação. Porque não existe dinheiro que pague a educação que o pai e a mãe têm sobre o filho. Não existe. Você pode pagar o melhor tutor do mundo, o melhor pedagogo, o mais especializado que possa ter nessa área, ele não substitui pai e mãe. Porque existe uma vinculação espiritual afetiva muito profunda entre uma família, seja seu filho biológico, adotivo, para a questão do espírito, não importa como aquela criança chegou a se tornar seu filho. É sempre filho. E aí o que, que acontece? Aliás, tem um livro muito interessante que diz que todo filho é adotivo. Já pararam para pensar? Até o biológico é adotivo, porque ele não é nosso. Todos são filhos de Deus e todos chegam para nós de uma forma ou de outra. E qual que é a nossa missão, independente de como nós somos pais e mães? É sempre de educar com amor, encaminhando para o crescimento. Encaminhando para a autonomia e dando bons exemplos. Mas não é só isso que muitas vezes nós nos distraímos pelo apego dos bens terrenos. Há outras obrigações que nós temos perante a vida, perante nós mesmos, que nos levam muitas vezes a sacrificar essas conquistas espirituais por causa do apego, por causa desse desejo da posse, por causa desse desejo de reter, e que de alguma forma todos nós temos. E esse apego muitas vezes leva a pessoa a criar uma ilusão sobre o que é felicidade. Porque para nós aqui no mundo material, felicidade é você ter recursos fartos que te permitam fazer o que você quiser. Só que aí sempre surgem problemas nesses momentos. Por exemplo, tem pessoas que sofrem porque tem muitas opções a escolher. Tem pessoas que sofrem porque tem medo de perder os seus bens. Tem pessoas que têm que dedicar muito tempo para conservá-los, para mantê-los. Tem pessoas que se afligem porque ouve falar, olha, dois bancos nos Estados Unidos quebraram, o sistema financeiro mundial pode ficar abalado. Aí a pessoa que já tem aplicações financeiras já perde a noite de sono. Porque ele fica pensando, será que esse impacto econômico vai chegar aqui? Será que vai ter problemas? Então tudo isso é sempre um motivo também de preocupação, porque a pessoa não é só ter que ela vai ter ali uma garantia. Quantas histórias existem de pessoas que tinham tudo e de repente perderam tudo na vida? Há inúmeras histórias assim, porque as situações da vida mudam, se transformam. Então ter também não é garantia de felicidade. E a posse do bem material nos leva a essa ilusão de que retendo a gente consegue ser feliz. E a felicidade, ela não reside necessariamente em ter ou não ter alguma coisa. Você estar bem não depende necessariamente de você reter muito ou de você reter só o necessário. Porque também tem gente que retém o necessário, o mínimo adequado para viver, e ainda assim é infeliz. Então a felicidade é uma conquista que depende muito mais das nossas ideias, dos nossos valores, das nossas concepções, do modo como a gente enxerga a vida, do que propriamente de ter ou não ter alguma coisa. Tem gente que fala assim, ah, não ter nada também, ter só uma vida simplesinha, esses é que são felizes. Pode ser que não sejam também. Na verdade, a felicidade ela é independente dessas circunstâncias. Dizem os espíritos que basta a gente ter a consciência em paz e a gente ter o mínimo para sobreviver em dignidade, nós já temos tudo para ser felizes. É difícil a gente aceitar essa ideia ou ela é fácil? Alguns talvez já tenham compreendido isso. Mais importante é você ter paz de espírito e o essencial para a vida. Agora, se a gente tem menos ou mais, tudo vai depender de como nós lidamos com essas situações. E Lacordaire ainda continua dizendo, né, que muitas vezes esse apego, não vamos pensar só nos ricos, vamos pensar em todos nós. O apego aos bens terrenos muitas vezes nos paralisam impulsos do coração. Porque a gente às vezes está tão apegado a alguma coisa e a gente sente que poderia estar ajudando mais alguém, colaborando mais. Mas a gente fica ali muito apegado. E aí a gente encontra muitas justificativas para não ajudar, para não colaborar, para não auxiliar. E é aí que nós começamos a perceber o quanto nós somos apegados aos bens terrenos, sejam poucos ou muitos. Por isso que eu comecei dizendo que isso que o Espírito nos fala é como é válido para qualquer pessoa e não só para quem tem muito. Quantas vezes a gente tem algo que podemos partilhar com alguém e não queremos porque nós estamos apegados àquilo. E eu entendo o quanto isso é difícil porque eu também vivo nesse dilema. Porque muitas vezes a gente até pensa assim, ah, eu poderia fazer um pouco mais. Mas não, mas eu não posso porque eu posso comprometer o meu futuro. E todos nós estamos nesse longo aprendizado de entender o que realmente nós devemos manter para nós, o que nós devemos guardar para o futuro, o que nós devemos compartilhar. E isso é algo que não adianta a gente falar para cada pessoa, seja assim, cada pessoa precisa descobrir por si mesma. Porque parte do nosso aprendizado, aprender a não mais precisar das coisas, a não reter mais o que não é realmente necessário. E é um aprendizado que cada pessoa precisa ter. Não adianta chegar e perguntar para um espírito através de um médium, devo fazer isso ou aquilo com os meus bens? O Espírito sábio vai falar, meu filho, o Evangelho já te ensinou isso. Ele sabe, você já sabe o que o seu coração diz que você deve seguir. E aí cada um deve consultar a sua consciência. Por isso que não tem regra. Por isso que sempre que tentaram impor na humanidade aquelas partilhas dos bens, né? Aconteceu isso em alguns países, em alguns períodos históricos. E que tentaram igualar forçadamente todas as pessoas. Isso só gerou ódio, discórdia, rancor, sofrimento, dor. E as riquezas voltaram a serem acumuladas, mesmo nos supostos países em que elas são partilhadas. Porque não foi uma conquista verdadeira daquelas pessoas que foram obrigadas a partilhar o que elas tinham. Foi imposição. E as pessoas acabam, tudo que é imposto de forma violenta, acabam não seguindo. Por isso que os espíritos insistem em nos convidar amorosamente a refletirmos no que nós realmente consideramos como importante para as nossas vidas. Por isso que não tem regra. Posso dizer assim que é o certo. Cada um tem que descobrir. Mas o Evangelho já nos dá a linha de conduta que nós temos. Recordem-se da história de Zaqueu. Zaqueu, depois de ouvir Jesus por uma noite, eu imagino a alegria dele quando Jesus falou, Zaqueu, desce da árvore que eu quero passar essa noite na sua casa. E aí Zaqueu, que estava ali tentando ver Jesus, olha a alegria dele, né? Bom, eu tanto queria vê-lo, ele vai pousar na minha casa. E aí Jesus não foi lá dormir, né? Ele não queria só um pouso, ele queria um momento para poder estar mais perto de Zaqueu e despertar a consciência dele. E Jesus não falou nada para Zaqueu abrir mão ali, ó, dá o seu dinheiro, você foi muito avarento. Não, Jesus ensinou sobre o reino. E aí Zaqueu falou, Senhor, o metade dos meus bens eu vou repartir com os pobres, e as pessoas que eu prejudiquei no meu trabalho, de chefe de cobrador de impostos, eu vou ressarci-los, eu vou restituir, recompensá-los por aquilo que eu fiz errado. Olha que interessante. Ele falou que ia dar metade. Ele não falou que ia dar tudo. E aí Jesus fala para ele, olha, esta noite entrou a salvação nessa casa. Jesus não deu uma regra para Zaqueu, ó, dá metade dos seus bens, para de ser sovina aí, retendo tudo para você. Já para o moço rico, foi quem mesmo, o moço rico? Você falou no domingo? No domingo passado? É. Foi... Nossa, escapou. Milhamês? Milhamês. É. O moço rico, né, reencarnou depois, como um, tempos depois, como um Miramês, depois um espírito que se apresenta assim com esse nome. Era um homem muito rico e que sentia no coração que já era hora dele abdicar de todos os bens. Mas ele vivia num conflito, então ele chega para Jesus e fala, mestre, o que eu faço para conquistar esse reino? E aí Jesus fala para ele, olha, dá tudo que é seu e me segue. Mas antes Jesus perguntou sobre a lei, né? Se ele seguia a lei de Moisés. E ele sim, mas ele ainda sentia algo ali. Aquele moço Jesus falou, dá tudo e me segue. Porque era o momento da decisão da vida dele. Ele já tinha que abrir mão de tudo. Então para cada pessoa há um momento na vida que nós temos que abrir mão de tudo ou reter uma parte. Mas é cada pessoa que precisa descobrir isso. Por isso que não tem regra, não tem imposição. Mas se a gente já começar a treinar o nosso coração na caridade, a gente vai progressivamente desenvolvendo essa capacidade de sermos generosos e descobrir onde estão verdadeiramente os grandes e importantes tesouros. Muitos vão argumentar que a riqueza, quando ela é conquistada pelo trabalho, ela é um bem legítimo. Mas ela é tão legítima quanto a conquistada por herança. Porque em todas as situações, seja porque a gente desenvolveu a capacidade de acumular bens, seja porque eles chegaram facilmente para nós, por uma loteria, uma herança, sempre, gente, todo e qualquer bem chegou até nós, porque Deus assim o permitiu. Temos um mérito, sim, pelo nosso esforço, pelas nossas ideias, pelo nosso empenho, nossa dedicação. Mas tudo que nós temos, de fato, só chegou a nós porque nós estamos dentro de uma lei que permite a cada um aquilo que é oportuno em cada momento da sua vida. A gente tem algumas ideias equivocadas sobre questões de direito. Na verdade, o único direito que o Espírito tem é de existir e evoluir. O resto é tudo acessório, é tudo brinquedo que serve numa fase da vida. Aliás, Lacordaire, ele usa essa imagem, né? De que os bens terrenos, eles devem ser para o homem como os brinquedos são para a criança. O brinquedo é um momento em que ele, interagindo, ele aprende, ele cresce, ele desenvolve a inteligência ao brincar. Antigamente a gente pensava que brincar era só distração, mas não é. Brincar é importante para a criança porque ela se desenvolve intelectualmente, socialmente, ela sabe interagir ali ao aprender a brincar. Mas quando ela cresce, ela tem que abandonar os brinquedos, ela tem que deixar os brinquedos de lado, porque ela passa a se ocupar de outras questões da vida que são mais amplas, mais desafiadoras. Assim também são os bens materiais. Eles representam na nossa evolução algo importante para o nosso aprendizado momentâneo. Mas um dia nós teremos que abrir mão deles. E veja, todos os grandes homens que contribuíram de forma muito positiva para o desenvolvimento espiritual da humanidade eram pessoas despojadas de bens materiais. Jesus é a expressão máxima, mas tem outros exemplos de pessoas que já tinham entendido que a essência da vida espiritual, ela não depende, para você conquistar ela, de bens materiais. Aliás, para eles seria o quê? Um grande impedimento. Um príncipe hindu, Gautama, que nós conhecemos por Buda, que é um título que é dado a ele, o Iluminado, foi alguém que era riquíssimo e percebeu no momento da vida que ele não poderia estar preso à vida de luxo no palácio dele para encontrar a missão dele, porque ele sentia no coração a necessidade de esclarecer as pessoas, mas primeiro ele precisou se encontrar. Jesus preferiu nascer da forma mais humilde possível, de uma forma muito singela, muito simples, para que ninguém usasse o exemplo dele de que deter riquezas é essencial para você ser o condutor, o orientador espiritual. E tem outras figuras, né? Um Chico Xavier, mais historicamente próximo de nós, também não precisou de bens materiais para realizar a missão que ele tinha, que era servir de um instrumento fiel da comunicação do mundo espiritual. Então, nós vamos observando isso, né? Que para as grandes realizações do Espírito, não é essencial o bem material. Ele pode ajudar. Ele é necessário nas obras de assistência. Ele é sempre fundamental para termos condições dignas das pessoas estarem reunidas, trabalhando coletivamente. Mas se alguém quer fazer algo marcante para o seu próximo, não espere ter dinheiro. Não espere ter bens. Não espere ter tempo. Porque talvez isso não venha. E você perde inúmeras oportunidades de fazer isso. Dar algo com amor, mesmo que não for você que comprou, só está levando e repassando, é uma realização espiritual grandiosa. Ser gentil com alguém, amoroso, afetuoso, é uma grande realização espiritual. Esses são os tesouros que Jesus disse que se acumulavam nos céus, que nada corrompe, porque é o nosso melhor que está sendo dado ali. Então nós não devemos nunca imaginar que precisamos reter para sermos verdadeiramente felizes. E aqui Lacordaire, ele ainda diz que tudo que nós temos é sempre um empréstimo divino, sempre algo que Deus concedeu para que a gente pudesse repassar, distribuir com sabedoria. Aliás, ele diz que nós temos que sermos dispensadores inteligentes dos bens terrenos. Não adianta a gente simplesmente falar, ah, então vou me livrar de tudo isso que eu tenho, que assim eu estou de acordo com a vontade de Deus. Não. Na verdade, se você simplesmente se livrar porque não quer ter compromisso com as coisas, na verdade você não está sendo ainda fiel à missão que é deter alguma coisa. Temos que ser um dispensador inteligente pensando como isso vai beneficiar. Por isso que no Espiritismo não se condena a riqueza, mas diz que todos os bens devem reverter para o bem coletivo. Então quem detém alguma coisa deve pensar como eu posso fazer com que os meus bens se multipliquem em favor das outras pessoas. Acredito que a maioria das pessoas aqui são trabalhadores, assalariados, que dependem de que outras pessoas empreendam para poder ter a sua remuneração. Essas pessoas que mantêm os postos de trabalho, que mantêm as instituições funcionando, as empresas, organizações financeiras, se eles trabalham pensando coletivamente, eles estão no cumprimento de uma missão espiritual. Porque garantir essa circulação dos bens na sociedade, isso é fundamental. E que todos consigam viver com dignidade. Então, não é abrindo simplesmente mão dos bens que você também está cumprindo. Tem um momento da existência que a gente faz isso. E não é para todo mundo a qualquer momento. Existe um despertar em que o Espírito ele considera, não, agora sim estou preparado, eu não preciso mais reter nada. Mas enquanto a gente retém, o critério é sempre esse. Eu uso para o bem exclusivo meu, somente da minha família, ou penso em ajudar outras pessoas? Ou eu penso em transformar os meus bens em algo que possa ser proveitoso? Porque tem pessoas que pensam assim, que eu vou reter o máximo que eu puder para deixar para os meus filhos, para garantir uma vida fácil para eles. Para algumas pessoas, isso é só um disfarce, né? Para chamar de virtude aquilo que na verdade é egoísmo, que é reter demais, conservar, alegando que vai deixar para os filhos. E perde oportunidades de ajudar o próximo. E o critério, como que a gente sabe quando a gente está retendo demais? É sempre o supérfluo. Se eu tenho aquilo que já não é mais necessário mesmo, e eu estou só esbanjando, significa que eu posso converter isso que eu esbanjo em favor do que não tem nada. Então o critério é sempre o supérfluo. Se eu posso me permitir um excesso de supérfluo, de coisas que não são necessárias. E fala uma coisa, gente, né? Quem precisa ter, por exemplo, 300 pares de sapato? Alguém precisa de verdade disso? Uma pessoa que já está nesse número, ela já passou do supérfluo faz muito tempo. Ou, o que eu preciso ter? Tantos objetos, sendo que eu nem consigo usá-los todos. Então o supérfluo é sempre a medida de que a gente está retendo demais. Isso não quer dizer que a gente não possa ter algo que nos agrade, algo que nos alegre, né? Mas enquanto a gente está precisando de bens materiais para nos fazer felizes, significa que alguma coisa ainda está nos mostrando ali, ó, você ainda está apegado a isso para ser feliz. Certa vez Gandhi, que também foi um grande exemplo de alguém que não ficou iludido pela riqueza, observando numa loja no aeroporto, ele já era famoso na época, observando ali os objetos belos que eram vendidos ali, aí a pessoa que estava recebendo ele perguntou, senhor Gandhi, eu posso comprar qualquer coisa que o senhor quiser, o senhor gostou de algum desses objetos? Ele falou, não, eu estou feliz só de poder observá-los, contemplá-los, mas eu não preciso possuí-los para ser feliz. Veja, olha que interessante. A gente não precisa possuir para ser feliz, nem precisa possuir para contemplar. Ele já era capaz de ver a beleza de algo, mas sem ter a necessidade de reter. É um espírito mais avançado, que já tinha conquistado mais o desprendimento, já tinha treinado isso, mas ele já não precisava reter mais. Muito bem. E aqui então, para a gente começar a conclusão sobre essa comunicação de Lacordaire, ele fala sobre isso, né? Que o verdadeiro desapego é sempre usar para o bem coletivo, é sempre pensar que aquilo que nós temos deve ajudar outras pessoas, deve contribuir para que as outras pessoas estejam bem, e que a gente nunca pode sacrificar os interesses da vida futura pelos interesses materiais presentes. O que é sacrificar o interesse da vida futura? é você desenvolver sentimentos ruins por causa do desejo dos bens materiais. É você desenvolver, né, às vezes por causa de bens materiais, uma atitude, um estado de espírito prejudicial à sua evolução espiritual. É isso que como promete. E quando nós perdemos os nossos bens ou as oportunidades, às vezes a gente perde um emprego maravilhoso que nos dava ali excelente remuneração, benefícios, e a gente fica reclamando, lamentando, fica chateado, fica triste, deprimido. Isso também é apego. Mas era um emprego, era bom, verdade, mas se passou, foi aquele momento. Não podemos ficar presos àquilo que já se foi. Se a gente não consegue se libertar de algo que já se foi, e aquilo fica sendo para nós um momento de sofrimento, nós ainda temos essa atitude do apego. Estarmos ali achando que só aquilo era capaz de nos fazermos felizes. Porque quanto mais apegados nós somos a alguma coisa, maior é a nossa aflição em perdê-la. Quando não somos mais apegados, elas passam, já cumpriram o seu papel na vida e a gente prossegue. E a gente deve sempre lembrar então isso, que todos têm uma responsabilidade com aquilo que possuem. Podemos sempre pensar em guardar um pouco para os momentos difíceis, termos a tal reserva para a vida, devemos pensar no futuro dos nossos filhos, mas temos que verificar realmente o quanto disso é egoísmo. O quanto disso é apego, o quanto disso nos faz sofrer. Que o grande problema é sermos excessivamente apegados nas coisas. Se nós somos pobres, não podemos invejar quem detém alguma coisa. Se nós somos ricos, temos que agir conscientemente com a riqueza que nós temos. Mas recordemos que todos nós somos ricos em alguma coisa. Ninguém é absolutamente miserável em nada nesse mundo. É que existem tesouros que são imateriais. E às vezes a gente está escondendo isso só para a gente ou só para as pessoas que nós amamos. Nós esquecemos o convite amoroso de Jesus, que dizia que devíamos fazer brilhar a nossa luz diante das pessoas. Ou seja, aquilo que nós já somos bons em algum momento é o nosso tesouro naquele momento da vida. Temos que compartilhar, estender, ampliar, fazer com que mais pessoas se beneficiem. Isso não é vaidade. A gente perceber que a gente pode fazer algo e fazer significa que a gente está partilhando o que a gente já conquistou. Que Jesus possa continuar nos amparando, nos inspirando muito nessa caminhada e que todos nós desenvolvamos essa capacidade do desapego. Que a paz de Jesus permaneça com todos. Muito obrigado.